11:06 e damos início a esta terceira hora do programa CBN Foz, nesta sexta-feira pré-carnaval. Vamos conversar agora a respeito de educação aqui na região da Tríplice Fronteira. Estou na linha com a Roseli Bernadette Dallin, ela que é diretora-geral do campus do Instituto Federal do Paraná, o IFPR, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Roseli. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da CBN. Quem tem interesse em estudar no IFPR tem uma, enfim, uma opção sem igual na noite de hoje. Acontecerá um sorteio de vagas remanescentes no IFPR hoje à noite, aí no campus do Instituto? Isso mesmo. O que acontece é que nós tivemos o processo seletivo no ano passado, tivemos uma grande procura por nossos cursos, mas o próprio edital dizia que se pelas chamadas complementares ainda restassem vagas, iria para sorteio público. Então, o primeiro sorteio público das vagas remanescentes, elas vão acontecer hoje à noite aqui no campus Foz do Iguaçu. E como é que vai funcionar? Primeiramente, quem pode participar deste sorteio público? Olha, todos os interessados em estudar, fazer algum curso com a gente. Só para o pessoal entender, nós temos cursos na área técnica e também cursos superiores. Então, todos aqueles que têm interesse em fazer os cursos técnicos ou superior podem estar presentes. Como é que vai funcionar também para inscrição? Chega na hora? Porque, enfim, é uma completa novidade. Eu, pelo menos, não conhecia esse sistema. Como é que faz? A pessoa, na própria hora, apresentando o documento, pode fazer sua inscrição para esse sorteio? Funciona assim. O pessoal que tem interesse em fazer os cursos, vou até comentar quais são os cursos que a gente tem. Nós temos o curso técnico em cozinha, que ele é curso de duração de 1 ano e meio, as aulas acontecem no período da manhã. Para esse curso, nós temos uma vaga. Nós temos também o curso técnico em hidrologia, para estudar no período da tarde, é duração de 1 ano e meio, e nós temos 10 vagas para esse curso. Também temos o curso técnico em aquicultura, que acontece no período da noite, 2 anos de formação, e para esse nós temos 30 vagas. Esses são cursos técnicos subsequentes. Quem quiser fazer esses cursos tem que ter um mínimo do ensino médio completo. Só para destacar, o curso técnico em cozinha e curso técnico em hidrologia, as aulas já começam agora, depois do carnaval, na quinta-feira, o aluno já começa a estudar. Já o curso técnico em aquicultura, as aulas só vão começar no mês de agosto de 2014. Além desses cursos técnicos, que a gente chama de subsequente, nós temos também 2 cursos superiores. Um superior é o superior em licenciatura em física, para quem quer atuar na área de formação, dando aula. As aulas da licenciatura em física acontecem no período da tarde. São 4 anos de aula e nós temos 9 vagas para esse curso. Também temos um curso superior em análise e desenvolvimento de sistemas. As aulas acontecem no período da noite, são 3 anos de curso e nós temos 1 vaga remanescente. E abriu agora, uma outra vaga para o pessoal que está fazendo o curso de ensino médio. Então, quem ainda não tem o ensino médio e que quer fazer o ensino médio junto com um curso técnico, a gente tem uma vaga em técnico e informática, são 3 anos de curso, acontece de manhã e de tarde. Então, as pessoas que têm interesse em fazer o curso com a gente devem vir hoje aqui no campus. O horário que a gente vai fechar os portões é às 19 horas. Então, a gente solicita que o pessoal chegue no mínimo com 15 minutos de antecedência. Eles vão receber, os interessados vão receber uma ficha de inscrição para colocar os seus dados e o curso que eles querem fazer. E a partir disso, a gente faz o sorteio na hora, o candidato já está ali, se manifesta, a gente vê se a documentação está em dia e ele já faz a sua matrícula e começa a estudar com a gente. Menores de idade, como é que menores de idade podem proceder para se candidatar a uma dessas vagas? Isso, bem lembrado, Guilherme. Os menores de idade têm que vir acompanhados com o pai ou, em caso de não poder vir com o pai, com algum responsável maior de idade, Mas aí tem que ter a procuração, né, dos pais dizendo para eles virem, tá? Então, ou vem com o pai ou um responsável ou com uma procuração. E vamos aqui orientar a população a respeito do campus do IFPR aqui em Foz do Iguaçu. O campus está localizado na região da Vila A, no antigo Floresta Clube? Isso, nós estamos aqui na Avenida Araucária, número 780. Para quem é antigo na cidade lembra do Floresta Clube, estamos aqui no antigo Floresta Clube. Então, aqui na Vila A. Linhas de ônibus para quem quer passar por ali, temos as linhas 50, 55, a linha 40, também a linha 75 passando ali nas imediações. Enfim, fique atento aí, não deixe passar essa oportunidade. Horário limite, 7 horas, fechou o portão, né? 7 horas, fechou o portão, tá? E é importante o seguinte, Guilherme, quem tem interesse em estudar com a gente tem que já trazer toda a documentação, porque a matrícula já é feita hoje. Então, se o candidato chegar aqui e faltar uma documentação, nós já sorteamos o próximo candidato. Então, tem que ficar ligado aí. As pessoas têm que trazer fotocópia da cédula de identidade, o CPF, né? Então, tem que trazer algum documento pessoal aí. É, tem que trazer também o seu título de eleitor para quem é maior de 18 anos. É, tem que trazer o histórico escolar do ensino médio para quem já tem que ter o ensino médio concluído. Tem que trazer também foto, um comprovante de residência. Tudo isso está destacado no site do campus, o que, que as pessoas têm que trazer para que não percam a oportunidade, então, de estudar com a gente. Vamos até passar aqui site e telefone para contato para quem quer tirar dúvidas. O site do campus é o foz.ifpr.edu.br e o telefone de contato para quem quer tirar dúvida é o 3422-5300. Então, repetindo o telefone, 3422-5300. Conversei aqui na CBN com a Roseli Bernardetti Dallen, ela que é diretora-geral do campus do Instituto Federal do Paraná, o IFPR, aqui em Foz do Iguaçu, falando sobre este sorteio de vagas remanescentes que acontece hoje à noite. Não deixe passar esta oportunidade. Roseli, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Obrigada a você e esperamos aí todos aqueles interessados então em fazer cursos técnicos ou cursos superiores com a gente. Um abraço a todos e muito obrigada, CBN.